táxi até 3520, temos 148 a bordo, 1 hora e 55 da Tramil, alternando rede. 148 a bordo? Afirma. Direita Indy Alpha, com temperatura 108,95, altímetro 1010 agora, bom voo e bom dia, tá 3520. 00, Indy Alpha, com temperatura 108,95, bom dia, bom trabalho, tá 3520. Bom, meita. No 7, bom dia, confirmando Guarulhos, 360. No 7, Guarulhos, 3620 está autorizado, aerovia para Zulu no 6, até Belo Horizonte, para voltar o Zulu, após direto Trive, após conforme rota do plano, decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta, Eco Bridge, onde após Bridge já intercepta para Zulu no 6. Aciona 5132, controle 120, decimal 8. E até Belo Horizonte, após trigo, ok? Após conforme. Boa noite, no 7, chame pronto, chame o acionamento. Salvador, Guarulhos, 3520, pode estar dando 0 pra 3520, autorizada a linha de decolar, pista 10060 graus, 109. Decola no 0, 3520. Decolou aos 25, 208, bom Controle de Salvador, bom dia, o TAM 3520 no perfil da Pucajamo. Muito baixa a transmissão, senhorita, não foi possível compreender. 3520, contato radar Suba 190, perfil Puca. 190 Puca 3520. 520, chame Recife, 12685, alternando 12545. 12685, 12545, TAM 3520, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. 7. Puxa, o furo 8 no 7? Sim. Em coordenação com a equipe de som, tá, tá livre, reporta a necessidade do furo 8 no 7. Passa a livre a necessidade. Sobre a informação que você está ciente, era realizar o push, será revocado até através do portão 62 ou 07, creio eu, após iniciar o funcionamento. Pode ser sua informação médica para fazer a presença de aspirina, por favor. Confirma o horário do plano e a guarda-copa é na frequência 118.95. Tem saída prevista da Euler da Bridge, 5557. Da Bridge 3. Alta para a cópia Guarulhos. Afirmo, saída Dael, após Dael para a posição Leda, após Leda para a posição Bridge. O 35. Dael, certo. A frequência é 1 no 8, 1 no 5. 1 no 8, 9, 5 agora. Taxia Índia, reporte, ponto de espera da 1-0. Pronto, na frequência 1-8-95, que legal, 1-0, 1-0. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesulu 1-6. Recorte, estou no 0, curva direita, seta é o Leda Bridge, controle 120.8. Aciona 5141. Autorizado então para Guarulhos, 360, fala da pista 10 com curva direita após Dael, Leda Bridge, 208 controle, 5141 no transponder, vai via Bridge, apertou 1-6. Correto, é bom, puxa. Vai parar. O TRIP 5557 já possui o plano de sistema, copia? Ah, pronto, copo? Firmo, pronto, copo. 3A360 Campinas, 35557, via Pesulo no 6, decola pista no 0, curva direita, será da Euler da Bridge, controle 120.8, aciona 5145. Leda Bridge, 728, 545, 3577. Volta, puxa. Volta, mano. Boa noite, no Sérgio, autorizado ali ainda, pela pista no 0.080, grau 089. Salvador, Diego 187500, Dael Lido. Gol no 897, contato radar na decolagem, suba ao 3620, após 2000 pés, foi direto Leda. Leda, 360897. motor ligou 1897, solicita desvia à direita. Não me esqueça, por 2400, ele está falando. Desvio 1897, repórter, retornando a rota. Estarei 1897. Gol 1897, chame Recife 13325, alternando 1251, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. Alô, Salvador, boa noite, bom dia, né? 3399, ponte 4, vou te acionar. Tá autorizado, vou te acionar, bom táxi, 3399. Bora, táxi, 3399. Tupi-Tatuapé, 3399, com 178 a bordo, Galeão, 4 horas, para o táxi. Aerofona 078 a bordo, 3399, Taxi Índio, Ponte para Torre, reporta Ponte para Pronto, que é legal no 010. 1010, na Índia, porta Pronto, Ponte para 010. Agora, 3399, ponte espera no 0 pronto. 3399, autorizado, Leandro, colapso no 0, 0050, grau 050. Decola no 0 da 99 decolou, Juno 1, controle 20, décima 8. 208, boa. Controle UTAN 3399. 3399, contato radar da decolagem, subal 36200, perfil da Eleda Bridge. Perfil da Eleda Bridge, seção 360, quando possível pode apurar Leda ou Brixa? Após 2000 pés, apure direto Leda ou 3399 da TAN. Após 2000 pés, direto Leda. TAN 3399, controle. Prossiga, senhora. Restrito nível de voo 320 da presente voo hibride. Restrito 320 da presente voo hibride. Táxi 56557, estamos com 106 a bordo, 310, alternando, São José. Autorizado táxi e reporta onde espera pronto, QNK 1 no 0 no 0, o 55 sucesso. Entendi, reporta pronto. 7, ventos 060 graus 089, autorizado da linha de colapso, turno 0. Controle bar 5557 CP. CP 5557, contato radar radiofalagem do Gol 3620. Após 2 mil pés, voe direto Leda. Ok, após 2 mil Leda direto 5557. 3399, chame Recife 1251, ao término 3325. 251, 3325.